Nós somos adoramos aquele que faz perdoar os teus anjos. Nós adoramos aquele que faz forma os seus ministros. Nós adoramos aquele que faz perdoar os teus anjos. Nós adoramos aquele que faz. Isso depende da sua escolha, da sua decisão. É por isso que nós não precisamos de uma mensagem nova nesses dias, mas nós precisamos de uma resposta nova, de uma resposta diferente. Por quê? Porque se você for olhar para a sua vida, existem mensagens que estão aí depositadas dentro de você, esperando por uma resposta. Então o que nós precisamos nesses dias não é de uma mensagem nova, não é de um pregador novo. O Brasil não precisa de um ministro novo, de um pregador novo. O que o Brasil precisa são de pessoas que vão se levantar e decidir queimar, pessoas que vão se levantar e decidir dar uma resposta diferente. Sabe, queridos, nós precisamos entender que toda mensagem de confronto, ela na verdade, ela não quer trazer juízo. Deus não quer trazer juízo nesses dias sobre a nação brasileira, mas Deus quer trazer conserto sobre a nação brasileira, porque o coração de Deus sempre anseia por um conserto. Ah, quando Jonas ele vai pregar em Nínive e aquela cidade inteira se arrepende, então Deus ele traz conserto e ele não traz juízo. E nós precisamos entender isso, que o confronto de Deus sempre tem como objetivo nos incluir, não nos excluir. Ah, meu irmão, quando Deus ele traz um confronto sobre a sua vida, não é para que você se sinta mal, mas é para que você seja alinhado. É por isso que nós temos que estar atentos. Por quê? Porque nem sempre o confronto ele vai vir do púlpito ou ele vai vir através de uma pregação. Mas muitas vezes Deus ele vai te confrontar através de pessoas. Ele vai te confrontar através da sua família. Ele vai te confrontar através da sua esposa, através do seu marido, através dos seus filhos, através do seu patrão. E é por isso que nós precisamos discernir o confronto de Deus, porque o confronto ele quer nos alinhar, nos incluir, não nos excluir. Tudo depende do seu coração, porque se você tem um coração frágil, um coração que se ofende, quando o confronto vier, isso vai trazer dureza no seu coração. Mas se você tem um coração flexível, um coração moldável, um coração ensinável, quando o confronto vier, ele vai trazer maturidade, ele vai te alinhar e te colocar num lugar de maturidade na sua vida. Sabe, queridos, porque não dá mais para nós ficarmos 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e nós não amadurecermos naquilo que é necessário na nossa vida. Agora, todo o amadurecimento na vida de um cristão, ele começa de dentro para fora, não é do lado de fora. Meu irmão, talvez você veja aqui a minha barba branca e você fale, não, o pastor está amadurecendo. Não, mas a maturidade ela começa dentro de você. A maturidade não tem idade. Mas a maturidade depende do quanto você vai permitir que Deus trabalhe no seu coração. Por isso a minha oração hoje é para que Ezequiel 36, 26 se cumpra nesses dias. Que o Senhor remova de nós um coração de pedra e nos dê um coração de carne. Aleluia, aleluia. Ah, eu tenho tomado uma decisão nesses dias. Eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero queimar, Jesus. Ah, ah, Jesus. Isso é uma escolha sua. Ah, ah. Nós somos teus ministros. É, não é o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. E dizendo, é isso que você é. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é o poema de Deus. Você é a obra de arte de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, meu irmão. Sabe, quando você vai num museu e você fica ali diante daquelas obras de arte, existem pessoas que param ali e ficam olhando para aquilo e ficam admirando durante minutos. É engraçado porque existem pessoas que diante de uma obra de arte, de uma escultura, elas até se emocionam e choram. Tamanha a sensibilidade que elas conseguem enxergar naquela obra de arte. Sabe, eu não sou conhecedor de arte, mas o que eu quero falar para você nessa manhã é que é assim que Deus ele te vê, é assim que Deus ele te enxerga, como uma obra de arte, como um poema, como uma obra-prima. Agora, se nós formos olhar pela perspectiva humana, seria impossível nós termos muitas obras-primas, porque uma obra-prima diz respeito a uma raridade, a uma coisa que não é muito comum. Às vezes um músico, ele compõe uma música e aquela música, ela se torna uma obra-prima. E mesmo depois da morte daquele músico, aquelas músicas elas continuam tocando a vida das pessoas. Isso acontece também com uma escultura, isso também acontece com uma pintura. Sabe, é incrível, porque muitas vezes você pode não muitas obras-primas debaixo da perspectiva humana. Mas a palavra do Senhor em Isaías 55 diz o quê? Que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Ele pensa diferente de nós. Ao mesmo tempo que debaixo da perspectiva humana nós não podemos ter muitas obras-primas, Deus, Ele te criou a ponto de que bilhões e bilhões de pessoas na face da terra sejam como uma obra-prima, sejam como se fossem únicas, como se Ele tivesse te modelado, como se Ele tivesse te projetado, como que se Ele tivesse colocado em você as próprias mãos dele. É engraçado porque esses dias eu estava assistindo um vídeo e o rapaz estava dizendo ali algumas coisas científicas, e ele dizia que o DNA do ser humano, ele é composto por duas hélices assim, e entre essas hélices existem algumas ligações, assim como a letra H. Estão me entendendo? Sim ou não? Duas hélices e uma ligação assim. E o engraçado é que essas ligações, elas possuem um padrão, ou seja, elas têm um espaço, uma ligação, um espaço, uma ligação, um espaço, uma ligação, um espaço, uma ligação. Estão entendendo aqui? E o interessante é que os espaços não são iguais, mas o DNA de um ser humano, ele mantém um padrão. E o primeiro espaço, ele tem um espaço que, de medida, que se chama 10. São na unidade de medida ali que eles medem o DNA. O segundo espaço tem um espaço 5, aí vem mais uma ponte. Vem um outro espaço 6, mais uma ponte. E o outro espaço 5. Aí depois o padrão vai se repetindo: 10, 5, 6 e 5. Diga 10, 5, 6 e 5. Olha que interessante, né? O Jorginho está aqui. Se eu estiver falando alguma besteira, ele já me corrige. Sabe o que acontece, meu irmão? O nome de Deus, em hebraico, ele é escrito por 4 letras: Y, H, W, H, que é o tetragramatom. Olha que interessante. Esse nome era tão sagrado que ele não podia nem ser mencionado. E o interessante é que na língua hebraica, cada letra tem um número. Uma letra significa um número. É como se no alfabeto nosso, aqui, o A simboliza 1, o B 2. Então, A mais A é igual a B, né? 1 mais 1 igual a 2. A, B, C, 3, D, 4. Estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? E por incrível que pareça, dentro do alfabeto hebraico, o nome de Deus, ele possui exatamente essa numeração. O Y vale 10, o H vale 5, o W vale 6 e o H vale 5. Ou seja, a mesma sequência, o mesmo padrão no DNA do homem está escrito no nome de Deus. Talvez isso seja muito assim para o seu entendimento, mas para você entender uma coisa: Deus, quando Ele criou o homem, Ele assina a obra dEle. Ele tem a assinatura dEle dentro de você. Você é uma obra-prima de Deus. E não só isso, mas você tem as suas digitais, a sua íris ocular, a arcada dentária. Meu irmão, existem diversas evidências que você é único na face da terra e que você é uma obra-prima de Deus. Ele te criou, Ele modelou você. Ele puxou seu narizinho ali, meu irmão. O meu puxou um pouquinho mais. E isso é espetacular. Por quê? Porque você começa a entender o quê? Que Deus sonhou com você. Fala para o seu irmão: você é um poema de Deus. Você é um poema de Deus. Fala para ele: você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Alegre-se nessa manhã. Sabe, quando um artista, ele faz uma obra-prima, alguns artistas, eles dizem que a obra-prima de um artista é a expressão de quem aquele artista é. Eu vou repetir para você. A obra-prima de um artista é a expressão de quem aquele artista é. Alguns artistas dizem que uma obra-prima é como se o artista tirasse um pedaço dele e colocasse naquela obra. É como se uma obra-prima fosse parte do artista. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Se você é uma obra-prima de Deus, você é uma expressão de quem Deus é. É como se Deus tivesse tirado um pedaço dele e você fosse um pedaço de Deus na terra. Ah, pastor, isso é muito forte. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 1. Aleluia. Versículo de número 3. Agora, uma obra-prima, ela não é o artista. Ela é um pedaço do artista. Amém? Hebreus 1, versículo 3 diz assim: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata, diga, a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diga, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata. Diga, a expressão exata do seu ser. Amém. Se você é uma obra-prima de Deus, e se uma obra-prima ela é a expressão do artista, você precisa ser uma expressão de Deus na terra. É como se Deus tirasse um pedaço dele e ele colocasse em você, como se você fosse um pedaço de Deus na terra, meu irmão. E isso é muito sério. Por quê? Porque é como se nós fizéssemos parte de um quebra-cabeça, e você é uma das partes desse quebra-cabeça. Por quê? Porque Deus, Ele é muito grande, Deus, Ele é muito pleno. Já pensou se uma obra de arte, ela fosse a expressão de tudo aquilo que é o artista? Não. Ela é uma parte dele, ela é um pedaço dele. Assim como nós somos, vou te dar um exemplo, como se você representasse 1% de Deus. Você é uma peça do quebra-cabeça. É por isso que quando nós estamos aqui reunidos, quando nós estamos como igreja, essas peças se encaixam, essas pedras, elas vão se encaixando, para que nós vamos nos tornando o quê? Um edifício de Deus aqui na terra. Nós vamos edificando esse edifício, vai sendo edificado para a glória de Deus. Então você é um pedaço de Deus, você é um pedaço desse artista. Você é uma expressão de quem Deus é. Ou seja, quando as pessoas olham para você, você sempre está expressando algo. E eu quero te perguntar, o que que nós temos expressado nesses dias? Quando alguém olha para você, o que que essa pessoa vê? Você se sente bem em ser chamado de poema? Você se sente bem em ser chamado de obra de arte? E isso é muito bom, isso é um privilégio. Mas quando você entende, e essa palavra, ela é clara, qualquer um pode entender, desde a Florença até a Dona Aida. Essa palavra é clara. Por isso que quando você entende que você é uma expressão de quem Deus é, você também entende que a todo momento você está expressando alguma coisa, você está refletindo algo. Então eu tenho que fazer uma pergunta: o que eu estou refletindo? Sabe por quê, meu irmão? Porque por mais que nós tenhamos às vezes o mesmo dom, Às vezes eu posso estar aqui pregando, o pastor Edu está aqui pregando, e a gente tem o mesmo dom da palavra, mas como você é uma obra prima, a forma que Deus se expressa através de você é única, ainda que nós tenhamos o mesmo dom. Então, isso nos traz o quê? Uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que é um privilégio, uma honra, nós sabemos que nós somos uma obra-prima. Isso coloca nas suas mãos uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa, pastor? A responsabilidade de expressar Deus onde quer que eu esteja. As pessoas precisam olhar para mim. As pessoas precisam olhar para a minha vida. E elas precisam enxergar a expressão do artista. Agora, quando você entende isso, você se torna responsável por essa verdade. É por isso que em Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus. Por quê? Porque a forma que Deus, ela se expressa, ele se expressa através do Marcelo, a forma que Deus se expressa através do Plínio, através da Miriam, são formas diferentes, são formas únicas. É por isso que nós, como uma peça do quebra-cabeça, expressamos a multiforme da sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis por expressar Deus de uma forma única, que Ele só vai poder ser expressado através da minha vida. Fale assim para o seu irmão: ninguém pode expressar Deus da forma como você expressa. É por isso, meu irmão, que uma obra de arte, ela permanece além do tempo dela. Porque a nossa responsabilidade não é só com essa geração, é com a próxima geração. Às vezes, se você vai num museu como no Louvre, lá na França, você vai ver ali obras do Leonardo da Vinci. Você vai ver ali obras do Michelangelo e de outros artistas, Van Gogh. Você vai ver ali a Mona Lisa. Você vai ver ali a cabeça do João Batista. E tantas obras. E aqueles homens já morreram. Alguns até mesmo morreram em outros séculos, mas aquilo que eles fizeram continua falando até os dias de hoje. Porque esse é o propósito de uma obra de arte. Esse é o propósito de uma obra-prima. Toda obra-prima, ela não só fala no seu tempo, mas ele deixa um legado para o próximo tempo. É por isso que nós temos uma responsabilidade, não só com essa geração, nós temos uma responsabilidade com a próxima geração. E nós precisamos pensar nisso. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos morrer. E os nossos filhos vão continuar vivos. E os filhos dos nossos filhos também vão continuar vivos. E o que nós vamos deixar para a próxima geração? O que nós estamos demonstrando de Deus hoje? Que a próxima geração, ela não vai esquecer isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é uma obra-prima disso. Você é uma obra-prima disso. Diga para ele: você é uma expressão. Você é uma expressão de quem Deus é. De quem Deus é. E você tem uma responsabilidade. De expressar esse dom. Aonde quer, onde quer que você esteja. Não é aonde, né? É onde. Muitas vezes eu falo aonde e quando é que eu falo aonde. Mas estou precisando pegar umas aulas com a Ana, que ela vai me ensinar aqui o português. Amém? Amém. Queridos, é por isso que nesses dias, se eu puder te dar um conselho, eu quero te dar um conselho aqui nessa manhã. Nós vivemos em uma época que os historiadores chamam de época pós-moderna. Amém? E nessa época que nós estamos vivendo, hoje, dia 18 de junho de 2017, nós estamos vendo que tudo o que não deveria ser desconstruído está sendo desconstruído por essa geração. Tudo que a humanidade e a civilização levou muitos anos e séculos para que fosse construído e edificado, essa geração, ela de uma forma sutil, ela está tentando destruir tudo. A humanidade está esquecendo o que é ser humano. Na verdade, nos nossos dias parece que não existem limites. Antigamente foram estabelecidos limites, e o homem era homem e a mulher era mulher. Hoje o homem não é mais homem e a mulher não é mais mulher, porque tudo aquilo que foi construído, essa geração, ela tem concentrado os esforços dela para destruir. Antigamente família era família. Hoje os valores da família estão sendo dilacerados por essa geração. Casa, se não der certo, você separa. Tenha um filho, produção independente. E parece que mais do que nunca, tudo aquilo que não podia ser desconstruído, esta geração está desconstruindo. É por isso que eu creio que hoje, muito mais do que há 20 anos atrás, é essencial, diga comigo, essencial, essencial, que eu saiba, diga que eu saiba, eu saiba quem eu sou, quem eu sou em Cristo Jesus. Isso é muito mais importante hoje do que há 20 anos atrás. É por isso que Deus, Ele tem trazido sobre a igreja o quê? Uma mensagem sobre identidade, como em outro tempo não trouxe, porque essa mensagem é para esses dias. Porque se você não souber quem você é nessa geração, todas as tendências, a mídia, a moda, ela vai dizer quem você é. Se você não souber quem você é, aquilo que vem de fora, a sociedade, os jornais, eles vão determinar quem você é. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas, elas nos rotulam. Jesus estava em Nazaré, em Marcos 6, e quando ele começou a dar um discurso, ele era um homem de grande sabedoria, mas passado apenas alguns minutos, ele já não valia mais nada, porque essa sociedade, ela te rotula. Então ela diz, ou você tem valor ou você não tem valor. Você tem valor pelo que você tem, não pelo que você é. Você tem valor pelo que você faz e não por aquilo que você é. Mas o reino de Deus não nos rotula por aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o Senhor não nos ama por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que Se você não souber quem você é na faculdade e no trabalho, as influências que vêm de fora, elas vão determinar quem você é. É essencial nesses dias que você, meu irmão, saiba quem você é. É essencial que você descubra a sua identidade em Deus. Porque muitas vezes nós dizemos que somos filhos, mas nós não desfrutamos da identidade de filhos. E é por isso que eu vejo muitos filhos de Deus que estão sendo remodelados de acordo com a opinião das pessoas, com a opinião da terra, e não de acordo com a opinião dos céus. É por isso que o meu conselho para você é: dê tudo de você para descobrir quem Jesus é em você. Eu vou repetir: dê tudo de você, para descobrir quem Jesus é em você e quem você é nele. Será que você sabe quem Jesus é em você? E será que você sabe quem você é nele? Será que você sabe disso? Você não vai descobrir isso através de uma mensagem. Você não vai descobrir isso através de um evento. Você não vai descobrir isso num culto. Mas você só vai descobrir quem Jesus é em você no seu dia a dia com Deus. É por isso que as mensagens que Deus tem nos dado aqui são sobre oração, adoração, leitura da palavra e vida com Deus. Porque os cristãos que não fizerem isso nesses dias, eles vão estar anêmicos. Sabe, tem alguns cristãos que a gente olha, não aqui, só lá fora, que eles estão tão anêmicos e tão apáticos, que quando eu olho para eles, ao invés de ver uma obra de arte, nós vemos um filme de terror. É porque é isso que nós expressamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E não adianta nós termos cultos avivados, eventos avivados, se você não tiver um dia a dia com Deus, né? Você não vai sair do lugar. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de pastor, você pode mudar de marido, você pode mudar de esposa, você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, você pode mudar de país. Por quê? Porque se você mudar o lugar e não mudar a mentalidade, você vai continuar exatamente no mesmo lugar. Pode mudar. Faz o teste, meu irmão. Eu quero te encorajar. Se você acha que os problemas da sua vida estão do lado de fora, então mude. Se você acha que o problema está na igreja, mude. Se você acha que o problema está no pastor, mude de pastor. Se você acha que o problema... Não, não vou falar isso aí, senão, meu irmão. Está no trabalho, mude de trabalho. Daqui a alguns anos a gente vai se encontrar. E infelizmente, se você não tiver despertado, você vai estar no mesmo lugar. Porque o que precisa mudar nesses dias é a nossa resposta, é o nosso coração. Porque não adianta um vinho novo, uma mensagem nova, se o outro é velho. Não adianta, meu irmão. Não adianta. Às vezes você é exigente. Às vezes você quer ouvir uma boa mensagem, você até quer escolher um pregador. E eu te pergunto, para quê? Eu te pergunto, por quê? É engraçado que esses dias eu estava lendo Mateus capítulo 25. E lá em Mateus 25, existem duas parábolas conhecidas por nós: a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Não é verdade? Vamos ler lá um pouquinho? Mateus 25, 14. Segundo a sua capacidade. Então partiu. O que recebera cinco, diga comigo, saiu imediatamente. Diga imediatamente. Imediatamente. A negociar, e com eles ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Por quê? Porque Deus, quando Ele te dá um talento, Ele tem uma expectativa ao seu respeito. Então, aproximando-se do que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, diga, servo bom. Aleluia, e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és um homem, o quê? Duro. Senhor, você é um Senhor mau. Você é um Senhor severo. E eu sei disso. Eu sei que o Senhor é um homem severo, que ceifas aonde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, meu irmão, às vezes a gente vai vivendo um evangelho com a ilusão de que nós não teremos que prestar contas para Deus. Mas essas palavras foram palavras que foram proferidas pela boca de Jesus. E se você é uma obra-prima de Deus, Ele colocou um talento nas suas mãos, a cada um segundo a sua capacidade. Mas o que Jesus diz é que essa parábola, ela fala sobre os servos, ela fala sobre aqueles que já servem ao Senhor. Diga assim: essa mensagem são para aqueles que já servem ao Senhor. Diga: e no meio daqueles que servem ao Senhor, existem duas classes de servos: os servos bons e os servos maus. Diga para o seu irmão: a que classe você pertence? Ele também fala que no meio desses servos existem duas classes de servos: os servos úteis e os servos inúteis. Diga: servos úteis e os servos inúteis. Diga assim para o seu irmão: a que classe você pertence? Sabe, meu irmão, se a gente ler do versículo 1 ao 13, vai falar a parábola das 10 virgens. Entre as virgens existem dois tipos de virgens. Diga: as duas são virgens. As duas pertencem ao grupo dos santos. Mas existem dois grupos de virgens. Ou seja, no meio da igreja existem dois grupos de pessoas. Jesus disse: deixai o joio. Porque é importante que o joio, ele nasça no meio do trigo. Mas o Senhor, Ele irá peneirar isso um dia. É por isso que hoje você precisa decidir a que grupo de servos você vai fazer parte, a que grupo de virgem você vai fazer parte. E isso não depende de Deus, depende de você, depende da sua resposta. Dois tipos de virgem: quem? As prudentes e as imprudentes. Então, meu irmão, quando Deus, Ele coloca um talento nas suas mãos, Ele tem uma expectativa ao seu respeito. E um dia Ele vai voltar, o quê? Para ajustar as contas com cada um de nós. Sabe, meu irmão, você é uma obra de arte, você é uma obra-prima, mas como obra-prima, com o talento que você recebeu de Deus, você precisa dar contas disso diante do Senhor um dia. Olha para o seu irmão e diga assim: quem escapará do dia do Senhor? Quem escapará do dia do Senhor? Você pode até dar desculpas. Quem é bom de desculpa aqui? Fora eu. Você pode até dar desculpas. Mas não existem desculpas. O Deus que você está chamando de mal, foi Ele que te deu um talento. Ele é tão mal que Ele te deu um talento. Mas quando Ele vem ajustar contas, o que eu falo? Eu falo assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor mau. Eu sei que o Senhor é um Senhor severo. Ou seja, eu coloco a culpa da minha negligência no Senhor. Por quê? Porque eu sempre coloco a culpa da minha negligência em alguém. Eu tenho que achar um culpado. Mas a verdade é que o que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente. Diga, saiu imediatamente. Ou seja, meu irmão, a resposta tardia, ela não será suficiente. É por isso que muitas vezes nós somos roubados. Por quê? Porque as nossas respostas são demoradas. Você está ouvindo uma mensagem, você está falando, o ano que vem, não, o mês que vem, não, a semana que vem. Meu irmão, essa mensagem é para agora. Você precisa dar uma resposta agora. Você precisa sair daqui já entrando numa resposta nova. Por quê? Porque quando você ouve uma palavra e imediatamente você não coloca ela em prática, ela vai se perder na sua vida. Agora, 1 Coríntios 10, 13. O que que está escrito? Que Deus é fiel e não nos deixará passar por provações acima daquilo que nós possamos suportar. Amém? Então, você tem uma capacidade. Amém? Diga, eu tenho uma capacidade. E Deus, diga, Deus nunca vai me colocar em um lugar acima da minha capacidade. Mas o que eu não posso, meu irmão, é me acomodar em estar em um lugar muito aquém daquilo que a minha capacidade consegue me colocar. Amém? Ou seja, sobre o que eu estou falando? Sobre acomodação. Diga para o seu irmão, acomodação. Esse é o lugar que muitas vezes está nos tirando daquele que é o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque essa também é uma característica da era pós-moderna. Sabe o que as pessoas, elas mais buscam hoje em dia? Estabilidade, conforto, comodidade. É ou não é? O que que vende nos mercados? Conforto, comodidade, estabilidade. E é isso que essa geração, ela está buscando nesses dias. E muitas vezes a minha acomodação, ela está me afastando daquele que é o propósito de Deus para a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nesses dias, as coisas boas, elas afastam mais pessoas do propósito do que as coisas ruins. As coisas boas, elas afastam mais as pessoas do propósito do que as lutas. Sabe por quê? Quando as coisas começam a dar certo, quando você tem uma estabilidade emocional, quando o seu casamento está bem, quando você tem uma estabilidade emocional, os seus filhos estão bem, a sua casa está bem, quando você tem uma estabilidade financeira, quando você tem uma estabilidade profissional, sabe, essas coisas, elas começam a ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E quando a gente começa a entrar num lugar de comodidade, de comodismo, a gente se afasta do propósito e a gente deixa de ser nessa geração quem nós precisamos ser, e nós nos tornamos servos negligentes. E Jeremias 48, 10 diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus colocou uma obra nas suas mãos e você foi criado para as boas obras. Amém. E se você não tem responsabilidade e compromisso com a obra que Deus colocou nas suas mãos, e eu não estou falando de tocar na igreja, eu não estou falando de uma escala, eu estou falando do seu papel no reino, do seu papel na sociedade, do seu papel na empresa que você trabalha, na sua faculdade, do seu papel na sua família. Se você tem negligenciado a obra que Deus colocou na sua vida, meu irmão, saiba de uma coisa: um dia tudo isso será provado pelo fogo do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Diga, manifesta se tornará a obra de cada um. Porque o que ele diz? Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provar. Se permanecer a obra de alguém que sobre esse fundamento edificou, esse receberá galardão. Diga para o seu irmão: o próprio fogo provará a sua obra. Amém. É por isso que essa palavra de hoje, meu irmão, é um conselho para você. Porque enquanto é tempo, nós precisamos sair desse lugar de acomodação. Nós estamos acomodados com o Evangelho. Nós estamos acomodados a chegar no domingo e receber uma mensagem pronta. Nós estamos acomodados em, quando nós temos um problema, nós recorremos ao pastor. Mas o Evangelho nesses dias não será determinado por aquilo que eu fizer por você, mas será determinado por aquilo que você fizer por você mesmo. É por isso que nós precisamos tirar os olhos do púlpito e colocar os olhos em nós mesmos. Rápido, imediatamente. E eu quero te ajudar a sair desse lugar de acomodação. Só que para sair desse lugar de acomodação, a primeira coisa que você precisa, meu irmão, é reconhecer que você está bem. Será que você tem vivido em um lugar de acomodação? Será que você tem vivido em um lugar de conforto? Pastor, o que que eu faço? O que que pode me ajudar? O primeiro conselho que eu quero te dar, meu irmão, é que você se coloque em uma posição fora da sua zona de conforto. Eu vou repetir. Você precisa se colocar em uma posição fora da sua zona de conforto. O que te faz sentir confortável? A zona de conforto nossa, ela é diferente. Porque a minha zona de conforto não é a mesma zona de conforto da Sara. A minha zona de conforto não é a mesma zona de conforto da Sandra. Você precisa entender qual que é a sua zona de conforto. E você precisa se colocar. Diga, se colocar. É você fazer assim. Você está entendendo? É você se colocar em uma posição fora da sua zona de conforto. Sabe, queridos, quando nós fomos para a Índia em 2013, foi uma experiência fantástica, mas também foi uma experiência que trouxe muito rompimento para nós. E uma das experiências que a gente viveu lá, particularmente, foi uma viagem que nós fizemos de trem. Durante 28 horas, nós ficamos num trem. E, meu irmão, para você surtar ali, é muito fácil, porque você não consegue dormir. O banheiro é ruim, do lado fica alguém arrotando e peidando ali do seu lado. No forro assim ficam uns ratos arranhando assim. E a gente ficou 28 horas num espaço assim, ó. Eu não sei. Acho que era assim, ó, tipo um quadrado assim. A gente ficou 28 horas ali em quatro pessoas. Eu, a pastora, o Léo e a Rô. E é importante muitas vezes você viver experiências como essa. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas que você olha e fala assim: eu não sou capaz disso, eu não aguento isso. Você não sabe até você não tentar, meu irmão. Às vezes a gente está tão acomodado que a gente não tenta. A gente não sai da nossa zona de conforto. E a gente deixa de descobrir o que nós somos capazes. É por isso que em Deuteronômio, no capítulo 8, Deus fala assim para o povo de Israel: olha, eu coloquei vocês ali no deserto para os humilhar, para os provar e para saber o que estava no coração de vocês. É interessante que nessa Bíblia, a mensagem, na tradução a mensagem, no capítulo 8 de Deuteronômio, ele diz assim: eu levei vocês até o limite de vocês. Porque, meu irmão, você precisa chegar no seu limite para saber qual que é o seu limite. O nosso grande problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos a ir até aquele que é o nosso limite. É por isso que sair da sua zona de conforto significa você se colocar em uma posição que você vai te forçar a descobrir quem você é. Você fala assim: cara, eu não sabia que eu era essa pessoa. Eu não sabia que eu carregava isso. É você se colocar em uma condição aonde não haja uma outra opção a não ser descobrir quem você é. Você fala assim: mas pastor, que absurdo é esse? Não, meu irmão. Se você olhar para as escrituras, quase todos os homens, quase todas as pessoas, ninguém nas escrituras fez assim: opa, eu me coloca aí nessa lista, Deus. Não. Todas as pessoas praticamente nas escrituras estavam em situações difíceis. Todas. Abraão passou por uma situação de fome. Isaac passou por uma situação de fome. Moisés, ele foi para o deserto. Gideão, ele estava vivendo uma opressão dos midianitas. Esther arriscou a sua própria vida entrando na presença do rei Assuero. Jeremias disse assim: eu não consigo. Não foi isso que está escrito lá em Jeremias 1:5? Deus, eu não consigo. E ele não foi um profeta de nações, sim ou não? O que, que ele dizia? Eu não consigo. Talvez você olhe e diga: eu não consigo. Mas não é o que você olha, é o que Deus diz ao seu respeito. Você é uma obra-prima de Deus. Moisés disse: eu não sei falar. Deus disse: vai e você vai ser o meu libertador. Porque enquanto você não se forçar a entrar numa situação difícil como essa, você não vai descobrir quem você é em Deus. A maioria dessas pessoas, quando entrou numa situação como essa, elas pensavam: isso está acima da minha capacidade. Talvez você olhe e fale assim: isso está acima da minha capacidade. É nesse lugar que você precisa entrar. Ai, pastor, isso está acima de mim. Então é nesse lugar que você precisa entrar. É nesse lugar que você precisa ir. Sabe? Eu gosto das Olimpíadas, eu gosto de eventos esportivos. Por quê? Porque se você for ver, há alguns anos atrás, os estudos, eles diziam que os limites do homem, diziam que um homem jamais ele conseguiria correr 100 metros em menos de 10 segundos. Diziam que era impossível. E é engraçado porque o homem ele vai quebrando todos os paradigmas. E eu vejo Deus falando comigo nisso. Eu vejo os homens treinando. Eu vejo um ponte ali. E quando aquele tio é dado na largada, ele começa a mostrar para mim: é possível. É possível saltar. É possível superar os seus limites. Você pode dizer: pastor, eu não consigo. Eu quero te dizer: você consegue. E você não vai descobrir isso até você não se colocar numa condição como essa. Ah, pastor, eu não consigo orar. Então se coloca numa condição como essa. Passe uma noite inteira acordado, a madrugada inteira, orando, jejuando, adorando, e no dia seguinte vá trabalhar. Rompa os seus limites. Ah, pastor, eu não consigo. Mentira. Quantos jovens saem da balada e vão trabalhar no dia seguinte? Outro dia eu fui no jogo do Corinthians com a Flor. É ou não é, Flor? Timão e eu. E cara, é incrível como Deus fala comigo quando eu vou ver o jogo do Corinthians. É verdade, meu irmão. Você devia ir lá um dia. Sabe por quê? Porque tem um cara de cadeira de roda andando 1 quilômetro assim, ó, pra entrar no estádio. Tinha um cara, ele não tava nem de muleta, ele tava com uma perna só, pulando pra entrar. É um cara que muitas vezes não vai pôr um lente na casa dele, mas vai comprar um ingresso para ir assistir o Coringão. Mas a gente, porque está na zona de conforto, a gente não rompe com uma oferta, com um dízimo. A gente é tipo um saleiro, só dá o que pede. Quanto tempo que você não rompe? Quanto tempo que você não sai da sua zona de conforto financeira? Ah, porque eu sou dizimista. Meu irmão, você é um crente saleiro, só dá o que pede. Você não descobre do que você é capaz. Você não descobre o que, que você pode viver em Deus. Então eu olho para aqueles caras e eu falo assim, cara, já pensou se a gente tivesse crentes dentro da igreja que tivessem essa mesma devoção? Que quando você está com febre, você levanta de manhã, você toma um remédio e você vai para a casa do Senhor. Ao invés de virar para o outro lado e falar assim, ah, hoje eu não vou porque eu não estou bem. Porque quando eu estou de muleta, ah, hoje eu não posso ir. Porque eu estou sem carro, ah, hoje eu não posso ir. Então a gente vive de desculpas. Por quê? Porque ainda a gente não entendeu o que é a honra. Ainda a gente não entendeu o que significa o valor de estar na presença desse Deus. Porque honrar é valorizar e desonrar é desvalorizar. Honrar é ser intenso, desonrar é ser apático, indiferente. Honrar é reconhecer algo incomum. Desonrar é transformar algo incomum em algo comum. Eu não sei se você está acomodado, mas eu estou acomodado em muitas coisas. E é por isso que eu estou aqui trazendo essa mensagem. Porque os valores maiores dessa época são conforto, conveniência, comodidade. E a gente não gosta de ser colocado em uma posição oposta a essa. É ou não é? Quando você está numa posição desconfortável, você gosta? Meu irmão, uma vez eu ganhei um tênis. Eu era jovem na igreja. E eu sempre fui muito louco. Então um dia no culto não tinha nada para ofertar. Eu tirei meu tênis, que eu tinha ganhado um Nike Air Force, que eu tinha, quem lembra desses daí? Ele era preto, cano alto e tal. Eu coloquei na sacola da oferta meu tênis e fui embora para casa descalço. O interessante é que eu não tinha dinheiro para ir na loja e comprar outro tênis. Então na igreja que eu fazia parte tinha um bazar. Eu fui no bazar, olha como o bazar é bem. E comprei um tênis lá, acho que por R$5. Só que detalhe, aquele tênis era tipo 38 e eu calçava 40, meu irmão. Então durante 4 meses meus dedos ficaram assim, eu acho que até meu pé diminuiu depois dessa. Mas eu fiquei feliz com aquele tênis. Por quê? Porque aquela experiência me colocou num novo lugar em Deus. A ponto de eu jamais esquecer daquela experiência. Então aquela experiência me mostrou que era possível sim eu sair da minha zona de conforto. E muitas vezes você olha e você fala assim, ah não, eu quero um tênis confortável. Sabe, eu lembro que muitas vezes eu pegava o tênis emprestado do meu irmão. Meu irmão tinha um Reebok e ele me emprestava. E bem aqui no dedão, embaixo aqui do dedão, ele estava furado. E quando chovia, molhava a minha meia e eu ficava com o meu pé molhado. Ah, mas hoje eu não aceito. Então eu lembro quando Samuel e quando Marcelo, eles decidiram ficar um tempo andando descalço pela rua e eles fizeram esse voto. E meu irmão, eles não ficaram doentes, eles não morreram, eles estão vivos até hoje. Muitas vezes quando chegava num banco, chegava num lugar, eu acho que eu fui uma vez com Samuel no shopping e ele estava descalço. E o segurança não deixou ele entrar, não lembro direito. Mas sabe o que é isso, meu irmão? É você olhar para algo e falar assim, não, eu vou me colocar fora da minha zona de conforto. Eu não gosto de estar nessa posição, mas é nessa posição que eu preciso ficar. Ah, pastor, mas isso é um absurdo. proteger daquilo que te incomoda. Porque talvez uma das únicas formas de você descobrir quem você é, talvez uma das únicas formas de você descobrir o quão profundo você é, talvez uma das únicas formas de você descobrir o que você carrega, é você se forçar a estar em uma situação fora do seu controle, fora da sua zona de conforto. Sabe, não é a situação que você pensa que você é bom, não é a situação que você pensa que está qualificado, mas é uma situação fora do seu alcance. Diga para o seu irmão: fora do seu alcance. Diga para o seu irmão: são essas oportunidades que você precisa procurar. Diga assim: você precisa procurar situações que estão acima de você. E você precisa entrar nelas. Você precisa entrar em situações acima de você. Você precisa procurar e falar assim: cara, é isso, é nisso que eu vou entrar. Em Romanos, no capítulo 12. Se você abrir comigo, abra comigo em Romanos 12. Já vou terminar, né? Tá bom. Já falei bastante. Agora você fica aí meditando nessa palavra por 2 meses. E daqui um ano você vai continuar saindo da zona de conforto. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que sair da zona de conforto não vai ser uma prática para esse tempo, mas vai ser uma característica que você vai levar por toda a sua vida, né? Foi isso que Jesus disse para Pedro em João 21. Quando você era mais moço, você ia para onde você queria, mas quando você for mais velho, alguém vai te conduzir para um lugar onde você não quer ir. Alguém vai te conduzir para fora da sua zona de conforto. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Eu estou lendo aqui na mensagem, né? Vou ler aqui para vocês. Entreguem a vida cotidiana: dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por você é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Então, vocês serão mudados de dentro para fora. Descubra o que Ele quer de vocês e trate de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de você e desenvolve em vocês a verdadeira maturidade. Aleluia. Fala para o seu irmão: uau. Fala para ele: uou. É demais, meu irmão. Nós precisamos entrar nesse lugar hoje. Sabe por quê? Porque as virgens prudentes, elas levaram a lâmpada, a lamparina, mas elas também levaram o óleo. Sabe por quê, meu irmão? Porque se o óleo, ele tem um preço, ele tem um custo. A salvação é de graça, mas a unção, ela tem um preço. E quando aquelas virgens foram pedir óleo para as prudentes, elas falaram: não, porque não dá para nós vivermos na história de outras pessoas. Fala para o seu irmão: você precisa viver a sua própria história. Você precisa sair da sua zona de conforto. Testar os seus limites. Quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Curva sua cabeça e feche seus olhos. O que você está disposto a entregar diante de Deus? O que você está disposto a entregar diante de Deus hoje? Aleluia. O que você está disposto a entregar diante dele? Eu não posso dar uma resposta por você, irmão. Quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana de vocês. Dormir, comer, trabalhar e passear. Se coloque em uma situação acima de você hoje. Eu não sei o que você precisa entregar. Eu não sei o que é entrar fora da sua zona de conforto. Mas você sabe. Comece a refletir sobre isso. Yeah. espaço para um reino. Só existe espaço para um Senhor. Só um rei pode governar dentro de você. E esse rei é o rei que você elege. É o governo a quem você submete a sua vida. A quem você vai submeter a sua vida nessa manhã. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Oh. Porque sob pressão, o azeite mais precioso vai ser liberado na sua vida. Assim como Jesus estava no Getsêmani. O Getsêmani é o lugar da prensa. Você vai se colocar nesse lugar de prensa nesses dias. E escute o que eu vou falar. Você vai entrar num lugar de unção. Uma nova unção vai ser liberada sobre a sua vida, como você jamais viveu e jamais experimentou. Porque é no lugar da prensa que a verdadeira unção genuína ela é destinada. Mas você precisa decidir entrar nesse lugar. Eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes em um ambiente como esse você tem dificuldades para orar, dificuldades para adorar. Eu quero te encorajar e te dizer: não desista. Isso que você está vivendo aqui é muitas vezes apenas um reflexo do que você vive na sua casa no dia a dia. É por isso que Deus está te falando: olha, não pode ser só no domingo, não pode ser só na igreja. Porque quando é no seu dia a dia, quando é um hábito, então você flui, você flui. Às vezes você fala: meu Deus, eu não consigo fluir. É natural, meu irmão, é natural, porque você não está habituado a orar, você não está habituado a adorar. Mas eu quero te encorajar. Eu não quero ser uma voz que fala para você: desiste. Mas eu quero te dizer: continue, porque você vai entrar no lugar e vai fluir. Entre nesse lugar de pressão. Faça um propósito hoje, um propósito de fazer algo que é maior que você, um propósito que te faz sair fora da sua caixa, um propósito de fazer algo que parece difícil. Mas você sabe o que hoje significa sair da sua zona de conforto. Toma o seu lugar. Traz o reino dos céus sobre um lugar. sobre a vida de uma pessoa. É isso que nós vamos orar agora. Que haja um alinhamento. E que a realidade dos céus, que é a realidade verdadeira, esteja sobre a vida do Cristo. Nós ordenamos aos olhos do Cristo que ele se abra em nome de Jesus. Olhe por ele.

E esse lugar de pressão vai destilar da sua vida um novo nível de unção, como você jamais viveu, como você jamais experimentou. Eu vejo como essa palavra despertando pessoas, colocando pessoas de pé. Você foi criado para boas obras. Você foi criado para uma obra. Deus te abençoe, meu irmão.